как да. Смотреть. Chame o Recife 12685, a perna 2545, solicitando o mesmo. 2285, 2545, Hotel Salvador, Master 9840, pronto. Autorizada a linha de decolar, pista 28, 200 graus, 149. Linha de decolar, Master 9840. Hotel Salvador, boa noite, 05. Boa noite, 05, Natal 370, aguardando 4. Boa noite, 05. Salvador, bom dia, voo 606. Voo 1606, informação alfa. Cruzeiro, na proa de Conde, mantenho 110. Nós já estamos voando na Caju, mantendo 110. Afirmativo, então, pro de Aracaju, aguarde transferência com o mesmo. Guardando. Pista 1 Aracaju, pista 29. 207 1935. 1935, obrigado. Bom, 606, confirme o horário do seu plano. 9840, vai cruzar 4.500 pés. O Márcio está na 118.6, trouxe agora 1935. Controle Salvador, Master 9840, passando 050. Controle Salvador, Master. Master Top 9840, na Momo, subo 400, vigilância. Eu solicito a 380. Pode coordenar, sargento, centro. Positivo. Top 9840, autorizado final 380. Autorizado final 380, Master 9840. da frente, a gente foi na torre da posição Jona, aguardando chegar a Cari. Chame Recife agora, 12685, alterne 12545. Stop 9840, controle. É, Master 12685, confirma a secundária. 2545. 2545, ciente. Zero, chame Aracaju agora, 120 decimal 3. 120 decimal 3, 3, 3. Objeto 6746, informação da torre de Salvador, pedindo uso pista 28. Objeto 6746. 1714, nível 2, 30, autorizado Aracaju, golfinho 77, decolagem da 28, curva direita, saída Aron, transição Melim, controle 1935, transponda 5524. 1-2-4, decimal 2-5, secondary 1-2-6, decimal 5-5, final 1-1-4-1. No 805, tá na escuta da torre? Prossiga. Autorizado Natal 350, ok? 350, Pêsulo 10. Decolagem da 28, direita. Saída Arum, transição Zipar. Controle 1-1935. 5521 no transponder. Ok, Natal autorizado, Pêsulo 0. 350 nível, Arum Zipar da 28. 1935, controle 5521, transponder. 1805. 1805, correto, chame pronto. Camará. Autorizado nível 350 para Maceió, Rápido Whisky 58, decolada 28, direita, Aron, transição Melim, 119, decimal 35 e 5531 no transponder. Autorizado 350 para Aracaju, para Maceió, Rápido Whisky 58, decola a postura saída Aron, Melim, colando a 28, curva direita, posse, 1935 ao controle. 531 no transponder, gol 1606. É correto, só cheque de equipamento da transmissão muito baixo, ok? Tempo, gol 1606, vai ser o equipamento. Coro 7 no 4, copy. No 7 no 4, me escuta, controle. Estimativo está autorizado, nível 230, Aracaju, Golf 677. Decolagem da 28, direita, Aron Melim. 119-35-5524. 70 conforme, 230 para Aracaju, decola da 28. Aron Melim vai via Golf 677. Controle de saída será 1-1935-5524. Transponder, o gol 1714. Correto, no 7 e no 4, time pronto. Aparato totalmente pronto, gol 1714. Salvador, boa noite, vão 1896, avisando o ILS da 28, baixou e travou. 1896, autorizado pouso na 28, 200 graus, 1-1-12-9. Livre pouso na 28, vão 896, pista seca, né? Afirmativo e o ajuste 1-0, 1-6. 1016, 896. Sol Rio Gol 1805, puxa estacionamento meia dúzia. Meia dúzia tá livre, 1805, chama o táxi. Tá livre, chama o táxi, 1805 no meia. Oito, nove, meia, no solo aos 22, libera a esquerda, alfa, quilo, pátio 3, e vai aguardar ingresso, pátio 1. Esquerda, alfa, quilo, pátio 3, o gol, 1896. Libera na Delta, cruza Alfa, ingressa quilo pátio 3 e vai aguardar ingresso pátio 1. É, esquerda Delta, cruza Alfa, pátio 3, aguardando, vão 896. Meia dúzia 2, passei ó. 4180, boa noite, adicionar a identificação sobre o vigilante Terra-Dá, mantém o livre voo 370. Chama na Golf, ou no 805. O 96 vai aguardar o tráfego da companhia iniciando o táxi. Após esse tráfego, ingresso para o portão 7. Certo, após a da companhia, prossegue para o 7, com 896. Oi, Salvador, muito boa noite. O Ed 6746. 6746, Salvador. Opa, boa noite, só um breve contato. É, só transformar, pistilo 28? Pista 1128. Vai passar para 37 ou vai continuar 28 até o nosso pouso? A gente está estimando pousar aí ao 00 para a próxima. Pista vai continuar 28 por não haver obra em Salvador. Ah, tá ok, então. Obrigado. Dois,